Aleluia. Nós vamos abrir em 1 Coríntios, capítulo 12. Vamos começar lá em 1 Coríntios, capítulo 12. Eu aconselho que você leve o CD que o pastor Sóstenes ministrou no domingo passado, na semana passada. Essa introdução, ele falou sobre o Espírito Santo, quem é o Espírito Santo, sobre o fruto do Espírito. E nós vamos prosseguir. Em 1 Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 1. Diz assim: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Você pode repetir esse versículo comigo? Vamos lá? A respeito... não quero, irmãos. E aí ele vai descrevendo, nós vamos já passar aqui por algumas partes desse capítulo, mas eu queria começar com esse versículo especificamente. A respeito dos dons espirituais, eu não quero que vocês sejam ignorantes. O que o Espírito de Deus está nos dizendo através do apóstolo Paulo? Eu não quero que você seja uma igreja sem conhecimento. Ignorante, no nosso ouvido, às vezes soa como alguém que está sendo ofendido, né? Estúpido, idiota, ignorante. Mas essa palavra significa sem conhecimento. A respeito dos dons espirituais, Deus não quer que você e eu sejamos sem conhecimento. E a palavra dons, aqui nesse versículo, de uma forma interessante, ela não existe na língua grega, que foi escrito o Novo Testamento. Ela vai aparecer aqui para baixo, depois nós vamos ler. Mas aqui, Paulo está começando esse pedaço da carta dizendo: irmãos, igreja do Senhor, a respeito das coisas espirituais, ou a respeito dos fatos espirituais, a respeito daquilo que é espiritual, eu não quero que vocês sejam ignorantes. A palavra dons é a palavra carisma, e ela não aparece aqui no primeiro versículo. O tradutor colocou pelo contexto: não quero que vocês sejam ignorantes em relação aos dons espirituais. Mas quando a gente entende que ele está falando sem a palavra dons, fica muito mais amplo o que o Espírito de Deus quer nos ensinar. A respeito das coisas espirituais, eu não quero que você, Marconi, igreja, seja sem conhecimento. Vamos ler um pouquinho mais aqui. Sabeis que outrora, quando erais gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo erais guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema ou maldito seja Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons, aí sim, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade nos serviços ou nos ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações ou operações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. E ele então diz que a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. A um é dada mediante o Espírito palavra da sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro, no mesmo Espírito, fé, a outro, no mesmo Espírito, dons de curas, a outro, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a um, variedade de línguas, a outro, capacidade para interpretá-las, mas um só, e o mesmo Espírito, realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. A respeito de que o Senhor quer nos dizer, não sejam sem conhecimento? Que coisas espirituais ou que fatos espirituais são esses Que ensinos espirituais são esses que o Espírito de Deus quer nos dizer? Você precisa conhecer, você precisa ter discernimento. Você, igreja, precisa entender isso, conhecer isso, viver isso. Ele começa, depois desse versículo, dizendo a respeito de dons, de ministérios, de realizações. Ele cita algumas das manifestações do Espírito aqui. Ele depois vai citar no versículo 12 em diante sobre a unidade do corpo de Cristo. Depois ele vai falar a respeito do amor, que é o fruto do Espírito. E ele vai depois falar sobre o funcionamento de alguns dons, profecia, línguas, interpretação de línguas, como usá-los para a edificação da igreja e para a edificação individual. Todas essas coisas são coisas espirituais. Eu não quero que vocês sejam ignorantes a respeito das coisas espirituais. O que, que eu quero passar para os irmãos, em primeiro lugar, aqui na nossa meditação hoje à noite? Que o Espírito de Deus está ensinando aqui que nós precisamos de um equilíbrio. Nós precisamos de conhecer as coisas espirituais, discernir as coisas espirituais de maneira correta. Como assim? Ele fala sobre os dons. Ele fala que o Espírito de Deus manifesta em nós habilidades sobrenaturais para nós sermos edificados e para nós edificarmos a igreja. A um é dado a profecia, a outro é dado a manifestação da palavra de sabedoria, a palavra do conhecimento, e outras listas de dons espirituais em outros textos do Novo Testamento. A um é dado o ensino, a um é dado o dom da misericórdia, a outro é dado o ministrar, o servir, a outro é dado contribuir, e vai por aí adiante. Mas ele falou, não é só isso. Nós precisamos entender e discernir as coisas espirituais. Não é que as outras que ele falou não são espirituais. Mas a igreja de Corinto estava passando por um momento muito específico. Era uma igreja que tinha dons em abundância. Praticamente não lhes faltava nenhum. Operações, manifestações do Espírito, tremendas naquela igreja. Mas tinha um problema. Também tinha imoralidade. Também tinha divisão. Também tinha contenda. Também tinha pecados ocultos, escondidos. O que que Paulo está instruindo? Quais são as coisas espirituais tremendas que ele está querendo que nós, como igreja, saibamos pelo exemplo da igreja em Corinto? Ele está dizendo, a verdadeira espiritualidade está em fluir os dons do Espírito, mas em fluir também a santidade do Espírito. Você precisa das coisas espirituais, você precisa discernir o que é espiritual. E o que é espiritual? O espiritual não é só o espetacular, não são os dons apenas se manifestando. O espiritual são os dons se manifestando em uma vida cheia da santidade, do caráter, do fruto, do amor de Deus. É por isso que ele chega, interessante aqui, o capítulos e versículos não fazem parte do escrito original. Mas é muito interessante que o capítulo 13 de 1 Coríntios está como um sanduíche no meio do 12 e 14, como um recheio do sanduíche. Porque ele fala no 12 sobre as manifestações do Espírito, sobre os ministérios, e começa a falar da unidade da igreja, e no 14 ele vai falar sobre a profecia, sobre o dom de língua, sobre a interpretação, mas no meio dos dois ele faz uma observação. Capítulo 13. Ainda que eu fale a línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa, o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, conheça todos os mistérios, toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé ao ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. E aí ele vai trazendo características do amor. O amor é paciente, é benigno, não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente no mal, não se alegra com a injustiça, regozija com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Ele está dizendo, tem que ter amor. E o que é amor? Lá em Gálatas ele diz, é o fruto do Espírito, amor. alegria, paz, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Esse é um caráter. Você vê que o amor é um caráter? Ele diz o amor e ele vai falando características de um caráter. Paciente, benigno, não arde em ciúmes. Porque Deus é amor. O caráter de Deus é amor.